Olha só, a gente tá aqui, a gente começou, a gente tá aqui, mas não é a gente, é só eu aqui. Mas tudo bem, vão aparecer mais gente. Talvez as pessoas que ouçam vão achar estranho um CD cantado por um cara que não tem nada. Não tem violão, só tem umas músicas. Não tem rima, só tem umas músicas. Só tem umas músicas. As outras são divagações. Não vi o nome do CD. Divagando, porque eu estou cantando. Se só quero dar uma mensagem a vocês. Mas talvez essa mensagem vá se tornar uma música. E já virou.